Eu vou na Bahia, eu vou em Salvador. Eu vou na Bahia, eu vou em Salvador. Eu vou em Salvador, eu moro de Cachoeira, terra de Nego Nagô. Eu vou na Bahia, eu vou em Salvador. Eu vou, eu vou, eu vou em Salvador. Eu vou, eu vou, eu vou na Bahia. Eu vou, eu vou, eu vou em Salvador. Eu vou, eu vou, eu vou em Salvador. Eu vou, eu vou, eu vou em Salvador. vai falar.